Área de decolagem, é um turno 00 graus, meia dúzia mais. Gente, autorizado a opinião de decolar, 59, tá tudo bem. Gente, livre. Eu chamei Torre 18 desse momento. Torre 186, grato, Ranger Bravo. Torre Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, tá, Ranger Bravo. São Dia Bravo, vai prosseguir o pouso em que pátio? Pátio 4, estamos livres aqui, próximo a Itapuã, se autorizado direto para o pátio 4. Que está autorizado, evite redução de velocidade, o que possível direto final do pátio, reporte. 100 de velocidade, direto para o pátio, Dia Bravo. Visual com a nave, distante, se aproximar. 4.013, chegada a ponto, 537. Oi. Rio 5972, decola 06, controle 198. 5698, muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, total 9908. Prossiga. Nós vamos retornar o P aqui para realizar a partir da nossa assistida aqui. Não há nenhuma normalidade, somente esse problema, ok? Ok, então chama para o novo push. Vou chamar isso para o pushback. Controle Salvador, boa noite, 35344, 175 para 150, repreendo. 5344, identifique, chega da Mari, deixa o 050. Identificou 050, perfil da Mari, 5344. Vou na proa de ITAP. ITAP, o 5744. E ali é visual na pista, web 5716. 5716, torre no noite, esse mal meia. Oi. Oi. Torre, Salvador, boa noite, web 5716, visual, baixa travou. 757-16, tem livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 3 nós, 757-16. Tem livre pouso. Torre, o Índia Bravo já livrou este de aproximação, então no zero, já está aproximando direto na final para o 44, sem TV com as aproximações. Fio ativo, chame no solo, vento 050 graus, 2 nós. Ciente das informações, com lá no solo, Índia Bravo. Salvador, Papai Romeu, Tânia Bravo, um solo controlado. Negativo, seu solo ao 09, estacionar frequência livre. Ao 09, estacionar, levanta mais integrado, apoio da torre, um abraço. Sete solo aos 11, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo, pro pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, na escuta, 5. Está cruzando 065. Três, quatro, quatro, desce para 2000 pés, 1013, livre LS X-Ray. Eu livre para 2000 e autorizado ILS X-Ray. 35, o Rio 5972, chame centro Recife, 1325, alterno 251. 325-351-5972. 1251, terra secundária. 251, sim, 5972. Web 5837, reduza para 200 nós. 200 nós, 5837. Desça para 2000 pés, 1013, livre LS. 2013, atualizado LS, manda pelo ainda 57. LS 5344, torre 198, sessão ao meio. Torre Salvador, boa noite. 5344. Vem pra torre? É o 35344. Ok, baixou e travou, trem de pouso. O 35344, sempre que tem baixado travado, o ajuste é no 013. Chama baixado travado. Passou externo baixado e travado, avistando 35344. Ciente, o 35344, livre polo no zero, o vento é 020 graus, 3 nós. 44. Salvador, total 9908, agora sim, está pronto para o pushback. Gente, o total 9908 está autorizado e chama pro táxi. Chama nós para o táxi, total 9908. Controle AB-57, estabilizado no LOC, 10, LS6-Ray, sem agora receber o GLAD, tá? Voltou a receber o GLAD. AB-57 completo, chame torre 118-6. 118-6-537. Controle de Salvador, boa noite, 1-6-4-3. AB-43, identifique, chegada bom, ofereça para 4.013. Identificou, 4.013, 9-6-4-3. Boa noite, Salvador. Boa noite. Web 537. Final, elétrico, isso aí. Baixada travada. Sente o 5837 da UEM. O ajuste é padrão. Aguarde a pista livre. E temos um Embraer da Trip tocando agora a cabeceira. Continue na aproximação. Continuando, aguardando a pista livre. 1013-537. Azul 4209? Prossiga 4209. Já possui nosso plano aí com a DLA? Afirmo, só um instante para cópia, o 4209, destino é com fins. Afirmo? Ok, só um minuto. Obrigado. Trip 5344, no solo aos 22, libera a direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa. A direita na sua escuta via Alfa, 5344. Objeto 5837, livre pouso 10, vento é 050 graus, com 3 nós, o F 5837. Autorizado o pouso, 10537. Confirm for the ground. This is 09971, I have far to stand on the ground, you have requested from the 360. Salvador, total 9908, está pronto para o táxi, com 3 horas e 50 de autonomia. Galeão alternativa, 5 a bordo. Ciente, o total 9908. Táxi em frente, pátio, ingresso na primeira, à direita, Juliette, após Alfa, e chame pronto no ponto de espera para decolagem. Ok, via Juliette e Alfa, ponto de espera, chamaremos para decolagem, total 9908. Okay, Cell 9971, go ahead. Hi, I'm flying CLM, Gov. Brand here, request is on level 360, ready, copy. Okay, Cell 9971, call me again on 118.6. Here, 18.6. 209, só um instante mais pra cópia, ok? Ativo 4209, tá pronto pra cópia. O trip 5344, ingresse agora no pátio 3 e prossiga para a remota 1-3 do pátio principal. Ingressa no pátio, remota 1-3 do principal, 5344. 75837, solo aos 24, direita, táxi via Alfa e mantenha a minha escuta. Alfa na sua escuta, 57. Okay, Cidral 9971, stand by 1 minute for copy, wire number 2. I'm waiting. Webjet 5837, prosseguindo o táxi via Alfa, ingresse na táxi Aquilo, a posição é a meia dúzia do pátio 3, ok? Ok, Alfa Aquilo, posição meia do pátio 3, gato, boa noite, bom serviço. Igualmente, boa noite, só pra confirmar, será ao lado de um Embraer da Azul, ok? Beleza, ao lado da Azul, valeu. Total 9908, aproximando-se para os pés, está pronto. Ciente, total 9908. Livre decolagem, o vento 040 graus, 3 nós. Ok, livre elemento, decolagem total 9908. Azul 4209, pronto para cópia. O nível é o 360, via Peruísque 58, decola da 10 com a primeira curva direita, subida da El, pós da El, Leda. Pós-Leda DCP Sagaz e intercepte o eixo da aerovia em Sagaz. O controle operando em 19.8 e o transponder é o 5145. Utilizado 360 com fins após a colagem da 10 curva direita da EL, Ledo direto Sagaz após a Peruísque 58. O transponder 5145, controle 119.8, o Azul 4209. Ok, o Azul 4209 só confirmando após a posição da El, a próxima posição será a Leda com Alfa no final. Chegou após a El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, depois direto Sagaz. Correto, e após a aeronave da Webjet parquear na posição 612, provavelmente a sua direita, inicie o pushback e acionamento no pátio 3, ok? Gente, vai chamar o 4203. Ah, ok, chama então quando pronto para o pushback. Então 9908, decolado aos 29, chame o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite. O Sideral 9971, ready to copy? Ready to copy, sir. Ok, clear to Guarulhos, a file flight level 360, via upper risk 50. Departure will be from runway 10, right turn. Dial departure after Leda intersection, after direct to BDEV to intercept airway, and departure frequency 119.8 and the scope hold 5165. Captain, we agree to you around Dr. Daniel. I file level 360 by our 350. Departure turn runway 10. Right there, dial, station after Leda, after BDF, right to 10. 9.65. That's correct, General 9971. Confirm your apron. We are on apron number 3. Okay, on apron 3. Report ready for pushback and start, Federal 9971. We are just ready to pushback and start, Federal 9971. Are you ready now? Yes, sir. We are ready now. Okay, cleared for pushing start, report for taxi. Okay. Total 9908, subo 300 inicialmente. Para o 300, total 9900. No 805, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, livre LS, reporte estabilizado. 805. Voo no 643, vetor para sequenciamento, curva à direita, voo na Pro 240, limitado pelo curso localizador. Direita 240, limitado pelo localizador, 643. No 643, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Correção no 0 no 3. 0 para 3.000, no 0 no 3, no 643. Voo no 606, desça para o 040. 040. Uf, Mike, chame em 118.6 agora para autorização. Boa noite, Salvador, é o Papapapá, Michael. Boa noite, Michael. Qual o destino?